vir ao mundo sem saber, crescer sem querer, envelhecer pra entender. A vida é constituída de sonhos, promessa e desencontro. Por muitas vezes ter destino somos pego de surpresa. Temos que superar a frustração, tragédias familiares. Eu tô ligado, muito planejamento e pouca realização. Se encontrando no desengano, o que não pode acontecer é desistir, expulse a depressão. Irmão, a vida é uma caixa de surpresa, os dias não são iguais. Pra muitos que levam uma vida que se foda-se, sei que pra estes tanto faz. Viver ou morrer, ou bem ou mal, não importa como, eles desejam muitos reais. Não sabem o que são, o que faz, eu tô ligado. Estão lutando só pra ver o seu lado. Uma garrafa de pinga na mão, são os prazeres alucinóticos. Pegar amor à ilusão, deixar o real sem compaixão. Essa vida não é contraditória, irmão. O ser humano tem o poder de superação. Sabe quando o mal triunfará? Basta que o bem não faça nada. Tá me entendendo, cara? Às vezes não sabemos ouvir o próprio coração. Pra ficar de boa é preciso estar em paz, irmão. Por muitos motivos na ira perdemos a razão. Por muitos motivos na ira perdemos a razão. Acorde, levante a cabeça, meu camarada. Deixa eu pensar para trás, fracasso nós todos cometemos nessa vida. Eu estou ligado que aqui é difícil alguém adiantar ao lado. Não podemos mais deixar de sonhar, ter uma ideia para lutar. Ou você quer ser derrotado pelo sistema. Dinheiro te chama poder e está ficando podre. Demagogia desse mundo capitalista, que se foda se o poder e suas críticas. Homens covardes, coração de pedra, pega moral, vou te passar na real. Homem comete todo tipo de insanidade mental. O seu dinheiro suja pra comentário, anda por aí patrocinando a prostituição, meu tráfico. Por mais que andamos certo, sempre seremos culpados nesse país onde dinheiro dita as leis. Ninguém se entende. Num país onde o dinheiro dita as leis, ninguém se entende. Às vezes não sabemos ouvir o próprio coração. Pra ficar de boa é preciso estar em paz, irmão. Por muitos motivos na ira perdemos a razão. Por muitos motivos na ira perdemos a razão. Natora Produções, Criminal Records, Antes.